que você quiser eu canto. Eu acho que você não bate bem. As vozes são as nozes. E aquilo que você queria tanto é tão familiar e no entanto estranho. Parece igual, parece o mesmo, mas o desvio de um clinamen. E tudo que você quiser eu canto. Eu acho que você não bate bem. As vozes são as nozes.